Lídia, teus sonhos nunca morrerão, porque Jesus está vivo. Lídia, eu posso dizer, Jesus salva mesmo. Lídia, você é um milagre. Lídia, eu pude ver que ao teu lado esteve o braço forte, o Senhor Jesus. Lídia, é muito bom ter de volta você para a vida. Agradeço, Deus, por me emprestar um coração que pulsa. Te agradeço, Deus, por me emprestar um coração que pulsa. O ar que eu respiro, que dá sentido à vida. Por todos os caminhos da existência, me sinto joia rara no teatro dessa vida. O meu produtor é o meu Senhor. Não o vejo, mas Ele está lá. Coração que pulsa.